da cirandinha, vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Por isso, Dona Maria, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Todo mundo vai! Ciranda, cirandinha, vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Por isso, Dona Maria, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora.